Estabilizado com 076. Com 1076, complete aproximação, torre 1895. 1895, obrigado, 1875. Tá bom, 515, request Dona. CP 5515, clear Duna, 2000 feet, Unit 1009. Down to 2000, direct Duna. Position CP 515, thank you. Salvador Passarelo 2224. Passarelo 2224, prossiga. Quando possível, você deve estar coordenado junto ao centro Recife, estou direto de Juazeiro Norte. Aguarde o passarinho 2224. Esquerda 060. Esquerda 060, passarinho 2224. O motivo da vetoração é apenas para livrar o tráfego indecido, cruzando 190. Passarinho 5. Rio 5972, reduza para 229. Para 229? 355515, are you able to complete approach flying head in Duna? Ah, é na automarket, tu. If you load from there, we direct automarket. 76, boa noite, passou esperto, baixar trabalho visual. 1076, boa noite, pouso autorizado no zero, vento 070 graus e no 09. Livre pouso, pistão no zero, boa, no 076. E o 5972, 220 nós, afirmativa. Passaria do 2224? Passaria 2224, autorizado direto de destino, chame Recife 12545, alterne 12685. CP 5515 cleared ILS final approach report established all localized. Roger, clear ILS and I will report the stabilization 3555. Sente, Guarulhos, copinha? Autorizado Guarulhos, 360, operador 16, decola da 10, curva direita, sai ao Leda Bridge, controle 1208, aciona 5591. Operador 360, Guarulhos, decola da 10, curva direita, sai ao Leda Bridge, controle 1208, aciona 5591, telefone, planejamento correto, chama pronto, portão 04, Oxenay 6313. Camara 6313. Left direct final, normal final to runway 10, with number 2. Clear, 35515. Thank you. Solo, voo no 076, boa noite. No 076 da Gol, boa noite, Alfa e Juliette até o portão 02. Alfa Juliette até o 02, pô. É, 08, é Juazeiro através. And inside TP level 515. TP 515, contact tower 118.95. 118.95, thank you and good night. Good night. 5972, desça para 4000 pés, ajuste na 009. 515, clear to land on 910 in 08 degrees 129. Clear land to JP 5972, desça para 2000 pés, autorizado em ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, reportará estabilizado em ILS, 5972. O tráfego estava na nossa frente, era o triplo? Confirme o controle. O tráfego que estava na nossa frente, era o triplo? Permitido. Five, taxi via Alpha and Kilo to the April 3, remote 05. Alpha, Kilo, Mar 72, chame Zona Zero. E o Serra Mar 72, chame Torre 1895. 1895 agora. Salvador, boa noite, Rio 5972, estabilizado dentro, estão na tela. Rio 5972, pouso autorizado na 0, vento 080 graus, 099. Pouso 90, 5972. Boa noite, é o Oceano 6303, na ponte número 4, centro de informação Tierra, pronto para o pushback do acionamento. Oceano 6303, autorizado, puxa, acionar, estou pronto para o táxi. Estacionamento, o Gol 9287 no 10. Gol 9287 autorizado, chama pronto para o táxi. A chamada autorizada. E 15972, boa noite, táxi Alfa e Kilo, até o pátio 3, remota 10. Alfa, Kilo para remota 10. Salvador, muito boa noite, TAN 3178, informação Wikileaks. TAN 3178, acena a identificação, chega da Mari, desça para nível 050. Prensa a confirmação, foi autorizado por Recife, vai direto Mari? Sim, descendo aos 50, chegada Mari, TAN 3178. 3178, confirma, foi autorizado por Recife, voa Mari? Ah, não, estou chegando aqui com o colega, foi de duas informações, tá? Solicita, voa pro de Duna, o TAN 3178. Negativo, voa Mari 050. Quer que reduza? Negativo, pro de Duna, voa pro de Mari, para completar a chegada Mari, desça para nível 050. E se indaguei, quer que reduza? Negativo, livre velocidade. Muito obrigado. Vamos lá, muito obrigado, Paulo Salvador, boa noite, TAN 3305, autorização, Recife, informação isso. Confirmando, TAN 3305, chamou o solo? Afirmo, 3305. TAN 3305, está autorizado para Recife, nível 330, e eu permito que 58. Decolagem da 10, primeira curva à esquerda, realiza o perfil PUCA, com transição a Aru. O controle 1208 aciona 5517. Autorizado. Recife 330, aproveita 58. Decola, tocando 0, para a esquerda, Pucara caiu. A saída 128, acima 8. O controle 5517, o TAN 3305. Despejamento correto, portão 62, chama pronto, TAN 3305. Chamará quando pronto, TAN 3305? Só para confirmar, o controle é 128 decima 8 ou 120 decima 8? 1208. Ok, 208, TAN 3305. O Gol 9287 para o táxi, 143 a borda, alterna Galeão, 4 horas. Obrigado, reduzindo então. Ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste 10, tem um bom voo. 7.010, ajuste agora, atualizado via PAC, Índia e torre 1895, o gol 9287. Salvador, boa noite, é o gol 1074, proteção Guarulhos. Gol 1074, Guarulhos está autorizado, nível 360. Via rota Bridge, up Zulu 16. Decolagem pistão 10, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda. Após Leda, voa direta, posição Bridge. O controle Salvador opera em 120, decimal 8. Aciona o transponder 5516. 360. Dona Dail, Leda Brit, 128, 56. Qual era o dia? Qual é, faz favor? A subida da El Leda Bridge, em Bridge, intercepta antes o Lu 16. Prossegue conforme a rota do plano de voo. Ataque. Bem, então conforme a rota. Obrigado. Chama pronto, portão 02. Gol no 074. Torres Salvador, boa noite, é o voo 9287, está ingressando na Índia, pronto para decolagem. Voo 9287, alinhar e manter, cabeceira no zero. Alinha e mantém o 9287. Xené 63, 13, decola 08, controle 1208. 08, boa noite. Salvador, boa noite, Xené 63, 13, decolada no perfil do Dael. Xené 63, 13, contato radar, sou para nível 360, Dael. 360, Dael, pode voar a Leda, algum encurtamento? Autorizado, Leda. É. Voo 9287, só mais um minuto para decolagem. 7. Da 31178, desça para 2000 pés, ajuste 1-0, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000, 1-0, 3178. Nove 287, autorizado decolagem pista 1-0, vento 070 graus, 1-0 nós. Descarro, gol 9287. Voo 9287, decola 013, controle 1208, bom voo. 208, boa noite. Salva Jardel, agora 9287, decolou 1500 na sua escuta. Gol 9287, contato radar, subo para nível 360, saída da El. 360 na da El, 9287.